Bom, boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina e hoje a rádio também é isto. assim mais uma edição das Conversas de Esquina, uma versão mais rockera. Hoje temos a presença de João Campos, músico também bastante conhecido devido à sua presença. É o protagonista, aliás, da série da SIC Radical, A Vida Também é Isto. João, muito obrigado por estares aqui nas Conversas de Esquina. Muito obrigado, por teres aceito o convite. Qual é a percentagem de ficção que usamos na realidade do nosso dia-a-dia? Isso é aquela eterna, a eterna questão de se é... A realidade que imita a ficção, se a ficção imita a realidade. Pá, eu acho que existe muita ficção na nossa vida, mesmo muita, porque projetas. Na minha vida, as coisas misturaram-se muito, muitas vezes, em que eu já não sabia bem se estava a viver uma série, antes de alguma vez me proporem fazê-la. Muitas vezes pensei, pá, isto eu já vi isto alguns na HBO... ou na Fox, e eu não estou a fazer isto com agenda. Mas é assim a vida tem ficção. Se tu tiveres tomates para viver isso, percebes? A tua vida, por vezes, foi um verdadeiro filme? Epá, foi. E tínhamos que falar 5 horas, mas foi um filme. É um filme. E eu gosto, adoro cinema, ainda por cima. E como é que lida uma pessoa com essa dicotomia, aliás, de viver a ficção, de viver, neste caso, a realidade, a pensar que é ficção? Epá, como é que se vive sem... A vida faz sentido aí? Faz. Pá, porque tem que se arriscar. Assim, é aquela coisa, a Indiana Jones, do Leap of Faith. Epá, se nós não conseguimos descobrir o que é que não queremos para nós, porque é verdadeiramente, para mim, o mais difícil. Portanto, qualquer um de nós, numa esplanada de um café, diz, eu adorava ser astronauta, eu adorava ganhar o Euromilhões, eu adorava envolver-me com aquela senhora sexy. Isto é muito simples, é quase instintivo. Nós racionalmente percebemos o que é que não queremos para nós, é muito difícil. Para isso tens que experimentar. E experimentar, não existem más experiências, são todas boas, não é? Experimentar é isso, é arriscar. E eu arrisquei muitas vezes e aprendi outras tantas. Arriscar pode ser o elemento da ficção? É, eu acho que é quase um motor do outro, porque tanto é por isso que o Planeta dos Macacos do Tim Burton é uma merda. Percebes? Ou seja, ele é um realizador extraordinário, tem uma visão fantástica das suas histórias, incrível, em termos plásticos, em termos visuais, em termos... E ali ele falhou, ele arriscou recriar um clássico e falhou, mas redondamente. É uma merda o filme, uma merda. Percebes? A nossa realidade apenas se desenvolve quando estamos certos? Epá, não, peraí. Agora foste, entraste pela filosofia a pé juntos. Não, pá, o que é o certo e o errado? Para já... Já que vamos, certas disso? Há normas impostas, não é? Como há bocadinho falávamos, do tal jugo judaico-cristão, que se eu posso envolver-me com a minha vizinha se ninguém souber. Estás a ver? Eu posso, não é eu, mas porquê? Porque a norma não viu, ninguém viu. O que fizeres entre quatro paredes não está sob o jugo das normas. Portanto, o certo e o errado é um bocadinho... Obviamente que há limites de liberdade individual e de invasão, de maltrato. Pá, mas o certo e o errado... Pá, tanta gente me disse, pá, João, isso não está certo, a decisão que tomaste. E eu, à distância, acho que estou, quando me ofereceram... milhares de euros para fazer coisas que eu não queria, eu devia ter feito, se calhar. Outra perspectiva era, pá, sacavas a guita, está-se bem, passado 2 meses já ninguém se lembra que fizeste isso, e tens o dinheiro e vais viajar e compras um carro. E eu pensei, pá, não, mas eu não... O certo para mim é eu só me prostituo quando eu quero, para as coisas que eu quero, como foi pôr a minha vida na SIC Radical quase a custo zero. Hoje dorme-se com dinheiro do bolso, mas sem consciência tranquila? Eu durmo sempre com consciência tranquila, mesmo quando fui infeliz ou fui pecaminoso, ainda às expressões idiomáticas religiosas, que infelizmente não sou, durmo sempre descansado, pá, sempre. Epá, porque sou honesto comigo próprio. Não, essa foi a grande batalha que eu acho que estou a vencer há uns anos, mas tentei ser sempre honesto com as pessoas que me rodeavam e fui sempre pior para mim do que para as outras. E houve uma altura, tive de dar um murro na mesa e dizer, pá, chega, tenho que arranjar aqui um equilíbrio. E não foi fácil, pois imensa gente achou, pá, estás diferente, estás arrogante, estás não sei o quê, e pá, já. Mas a ideia é dormir descansado. Mas essa forma de ver o mundo que expuseste aqui há pouco, de não ver o certo, não ver o errado, falar nessas normas impostas, não pode ser por vezes confundido com um certo alinhamento da própria realidade? Ou não te gostas de seguir, lá está, por aquilo que falávamos há pouco, pelo rebanho? Sempre foste a ovelha negra? Não, olha que não. Eu sou um gajo até muito, muito mainstream. Eu gosto imenso de pessoas e quase sempre, mesmo quando elas estão todas juntas. Estás a ver? Ou seja, eu prefiro brincar e descobrir a individualidade e as massas assim. É um bicho estranho. Mas eu gosto de ser igual a toda a gente, sabendo que não, ninguém é igual a ninguém. Não tenho nenhuma tendência para ser rebelde sem causa. Nada disso. A questão é, às vezes, é que eu dizia há bocadinho quando subimos ali a escadaria, que é, pá, às vezes um gajo pensa e por pensar sentes-te um bocadinho, isto pode ser muito pretencioso, também estou-me nas tintas, não sou, mas sentes-te um bocado alienado. Pá, será que ninguém está a ver? Será que ninguém está a ver isto como eu estou a ver? E depois aí cresce a solidão. E aí sim, eu acho que há uma certa alienação ou um alheamento que suporta isto e tem que ser muito bem controlado, porque senão tu, lá está como eu te dizia, caminhas para o abismo e entras pelo Dark Side of the Force e não sais lá mais, percebes? Pensar pode ser a tragédia, aliás, da humanidade? É pá, não quero acreditar nisso, percebes? Nunca, acho que pensar é das coisas mais estranhas. Mas falas aí num pensar um bocadinho negro. Não, acho que negro é quem não pensa. Só se torna negro para ti. Por exemplo, connosco, a conversa está a fluir. Imagina que nós éramos antípodas, pá. E tu estavas aqui, ó João, qual é que é a marca de calças que tu gostas? Costumas ir ao Algarve? Eu estava aqui e eu tratar-te-ia com todo o respeito, mas estava aqui a pensar assim, foda-se, quando é que isto acaba? Porquê? Porque, pá, man, bora lá falar de outras coisas. Estás a ver? É nesse sentido, é. Eu também gosto de calças de marca, também gosto de ir à praia, também gosto de carros e de motas e gosto de piscina. Epá, mas bora lá pensar de vez em quando um bocadinho. Eu costumo dizer nos meus espetáculos que é, como antibiótico, sejam livres pelo menos de 8 em 8 horas. Pá, se não conseguirem 12 em 12, pelo menos uma vez por dia. É giro. Parás um bocadinho para pensar. E no que nós deveríamos pensar? O que é que nós deveríamos pensar? O que é que há de interessante para pensar? Pá, agora vou resvalar para a filosofia, não é? Pá, pensar no eu, no tu, no nós, no aqui, no para onde, no porquê. Pá, porque é que eu me sinto apático e se me sabe bem a ver as mentes criminosas no AXN, quando eu gosto também de outras coisas, percebes? O porquê é que há 3 meses que não consigo pegar no livro, percebes? Eu gosto de ler. Porquê? Porquê é que eu me sinto nostálgico? Eu não sou nostálgico. Porquê é que estou triste? Porquê é que me sinto sozinho? Porquê é que estou tão feliz? Para onde é que quero ir? Será que meti as escolhas certas? Será que devia ter sido menos instintivo e selvagem? Menos livre? Qual é que é o equilíbrio? Porquê é que eu gosto tanto daquela pessoa? Porquê é que... Estás a ver? E porquê é que nós temos a tendência a ter uma sociedade que não para pensar? Epá, porque acho que a ideia é criar autómatos. Portanto, isto é uma forma de controlo e não estou aqui com teorias da conspiração. Mas no fundo há aqui um certo gozo comercial na gestão desta apatia. A produção em série? Pode sim, não é uma coisa tão à Matrix, mas é uma cena tipo... Se criarmos um equilíbrio comercial, financeiro interessante entre a apatia e o medo... A coisa, estes tais gajos que são, no fundo, jogadores de xadrez, mas estão a jogar com milhões, os gajos conseguem ter um controlo sobre estas macroempresas que são os países, estás a ver? Quando nos instigam uns contra os outros por causa de um jogador de futebol, pá, ninguém sabe quem é que é o Messi, eu não conheço o Messi nem o Ronaldo de lado nenhum. Criam-nos estas disputas que são um bocadinho acéfalas para tu não pensares noutras coisas. Pois felizmente há os governos sombra e há aqueles gajos, há um Gonçalo M. Tavares que me dá sempre prazer, o Ricardo Araújo Pereira, pois há o Marco, há aqueles gajos que nos vão fazendo pensar à maneira deles e eu adoro. Mas são mesmo tipo pequenos profetas de contra esta apatia, percebes? E também, no fundo, também gostam de calças de marca e de carros e de... Estás a ver o que eu quero dizer? Eu não sou contra o consumismo, eu não sou hipócrita. Eu adoro dinheiro. Não sou refém dele, nunca na vida, nem de dinheiro, nem de drogas, nem de pessoas. Nem de ideologias, percebes? Tem que haver aqui um equilíbrio entre aquilo que tu sentes todos os dias quando acordas, estás a ver? E aquilo que tu acreditas. Epá, e depois quando tu lês um jornal, saberes ler o que aquilo é escrito de uma pessoa que tem inclinações, tem desejos, tem defeitos, tem ideologia política, estás a ver? Portanto, pensar é isso. Falta-nos alguma consciência da nossa mortalidade para pensarmos no mundo que nos rodeia? Também pensarmos em nós e nos outros? Epá, nós somos um país como... Pá, católico, não é? Apostólico, portanto, a mortalidade é uma coisa que também foi muito bem vendida pela Igreja Católica, como sendo vocês não pensem nisso, que nós tratamos vocês... As religiões podem ser consideradas como uma pausa, uma ruptura em relação ao pensar. A vida depois da morte não pode ser talvez um dos indícios que temos uma sociedade que não gosta de pensar no depois, no amanhã, que não desfruta daquilo que há aqui? É o medo do desconhecido e é o não desfrutar do carpe diem. Sem dúvida. Ou seja, porque convenceram-nos todos que... Todos temos esse medo escondido? Todos temos. Como é óbvio, são milhões de anos... Pelo menos 2000. Pelo menos 2014 anos é que isso é assim. Mas eu acho que é um bocado... Todos nós temos um medo desconhecido, que é... Eu lembro perfeitamente de... Acabar o 12º ano e eu sonhava ser diplomata e queria ir para direito e estava com medo de o que é que vai acontecer agora na minha vida com este desconhecido incrível. E hoje em dia sou músico, portanto, é completamente oposto ao que eu alguma vez imaginaria ser capaz de fazer, que é a profissão mais insegura, mais desprotegida, entre outras em áreas artísticas, também são, mas, portanto, é o medo desconhecido e a religião, ela pulsa aí. E aquilo está tão bem feito e tão bem escrito e tão bem comunicado por um ou outro PR, que são os sacerdotes, não é? Houve uns realmente muito bons, que conseguiram convencer as pessoas, pá, não pensem agora na morte, porque vocês estão aqui a partilhar riqueza na terra, a ser pobres na terra para depois atingir a riqueza nos céus, ok? Nós cuidamos de vocês. Portanto, vão lá à missa, não cobicem a mulher do próximo quando ele estiver próximo, se roubarem, não roubem, não sejam apanhados, isto é o que está lá traduzido, né? E depois, no dia do juízo final, pode ser que safem. Se arrependerem. Portanto, isto é tudo um bocadinho um jogo interessante. Mas deveríamos viver em pânico, entre aspas, com esse nosso destino? Viver de outra maneira, sabendo desse destino? É que nós todos, lá está, a sociedade toda sabe o destino que tem. Parece que já vem dentro de nós saber que um dia morremos. Mas sim, esse mesmo destino, essa mesma verdade que nós temos à nossa frente, não desperta em nós nada de muito acérrimo perante a vida. Opa, mas tens noção que tu pergunta, então há a resposta, mas tudo morre. Uma flor morre. Olha a borboleta. Ela então, se ela soubesse que durava 8 dias, como é que ela não viveria? Entendes? Ou seja, pá, nós vamos morrer. Se calhar uns mais cedo que outros e é injusto, outros mais tarde também é injusto, mas nós vamos morrer. Agora, viver em pânico, já não devemos viver em pânico, devemos viver em... Pá, pânico, eu não gosto de pânico, mas ninguém gosta, mas... Viver em sobressalto? Pá, sobressalto é com outras cenas, é com a ausência de civismo, que cada vez, se nota mais numa merda de uma fila de uma mercearia ou no trânsito. Isso é que é, para mim, sobressalto. Vou morrer, pá, até lá não me quero preocupar com isso, percebes? Vou e faço, tento fazer uma saída dramática, percebes? Estás a ver? Sobressalto é o distanciamento, a falta de humanidade que se sente mais. Percebes? O João Campos também tem medo da morte? Claro, o João Campos tem muito mais medo que o João Dungo. O João Dungo é um vencedor loser. Entendes? O João Dungo é um vencedor loser, meu. É um gajo que não vê na derrota um percalço, pá. E para o João Campos... O João Campos já é diferente. O João Campos é um gajo, que também é produto desta sociedade e produtor desta sociedade, portanto, deambula ali sob uma data de receios, de dúvidas e de certezas e de más escolhas e de boas escolhas e, se calhar, às vezes, e tem que pensar, pá, o Campos tem que pensar, percebes? E em 2014, para o João Campos, que tipo de sociedade é que estamos a construir ou a destruir? Aquilo que eu te dizia, acho que estamos a deixar de ser... latinos onde interessa, portanto, estamos a manter alguma latinidade que eu não sou não subscrevo tanto, ou pelo menos acho que não é tão interessante, e estamos a deixar de ser quentes, percebes? Estamos a deixar de ser quentes uns com os outros, pá. Claro que existe no mundo inteiro, existe frieza, hipocrisia, existe... Pá, mas epá, estamos a deixar de ser quentes, mano. Estamos a deixar daquela cena que sempre fui... Eu lembro de ir à bola com o meu pai com 9 anos e entrámos naquele Estádio da Luz, o antigo, pá, e ver aquela gente toda, parecia que se conhecia toda. Pá, aquilo era uma família. Eu lembro de ver aquele jogo incrível com o Steaua de Bucareste, que estavam 130 mil pessoas lá dentro, nas escadas, não havia normas de segurança, pá. Não havia normas de segurança. Eu fui para o Algarve com o meu pai na mala do carro, pá. Pá, percebes? Não havia normas de segurança, não havia azais. Claro que o mundo mudou, mas pá, calma, meu. Estamos a deixar de ser quentes, pá. Temos que ser quentes. Mas eu lembro disso do meu pai vir encostado à grade e passar-me por cima dos cotas todos, que estavam com garrafões e frango e navalheiras e gambas, ok? E eu vi a bola no meio de estranhos e senti-me acolhido. Um puto com 9 anos. Falta isso, pá. Falta isso. Onde é que apareceu esse síndrome pela segurança extrema? O 11 de setembro mudou as nossas vidas? Ah pá, o 11... Ia, man. É aquilo que a gente falava há bocadinho, pá. É apatia. Apatia temperada com medo. Ou medo temperado com apatia. Mas não há um clique nas nossas vidas para que esse medo apareça? Para que essa apatia também, não, também apareça? Não há um clique. Hoje em dia é que é tudo muito mais rápido. Sempre se tentou instigar o medo para controlar as pessoas. Não é de agora. Desde que andávamos meio corcundas. Recoletores a apanhar para fazer uma faquinha. Havia um deles que disse... Olha... Eu tenho aqui esta pedra bicuda, eu sou superior a ti. E o outro gajo, que até era maior, pensa, ele tem aquele calhau bicudo ali a apontar-me, que ele sai dali um raio. Isto é instigar o medo, para ter controle. Pá! Isto é, parece uma cena meio subversiva. Estamos aqui, são conferências do casino misturadas com reuniões secretas e clandestinas do antes do 25 de Abril. Mas no século XXI não há esse clique dado, lá está, pelo 11 de setembro, para instigar esse mesmo medo? Há quem diga que até foi feito para isso. Sim. Ah, mas pronto, isso são... A partir do momento que mudou? Mudou ou ficou mais claro? Ou ficou mais transparente o que já se andava a fazer? Não ficou mais sombrio? Porquê que nunca houve uma guerra nuclear na altura da Guerra Fria? Eu lembro-me perfeitamente. Tu não. Sim. Mas eu lembro-me. Havias... A minha mãe tinha medo. Eu nasci em 73. A minha mãe tinha medo que eu ainda fosse para a ultramar. Ok? E na Guerra Fria vivíamos com medo da Terceira Guerra Mundial nuclear. O mundo acabava. Houve? Entendes o que eu quero dizer? O que eu acho que hoje em dia acontece é a rapidez com que se tem essa informação. E isso é sem dúvida a arma mais poderosa, sei lá, deste, provavelmente deste milénio, deste século, será de certeza. Mas, pá, eu acho que o 11 de setembro apenas é um marco importante na forma como se agora se podem fazer coisas. Estás a ver? Ou seja, se calhar antes do 11 de setembro podia-se fazer algumas coisas, mas escondido. Hoje em dia não. Hoje em dia já tem o avalo para controlar as palavras na internet, para ouvir os telefones, para já tem um avalo, porque agora tem que ser, porque viram o que é que aconteceu. Entendes? E depois ninguém lê sobre as outras teorias, aquilo foi demolido, não foi bem coisa, porque aquilo não derretia, porque sim. Há aquela temperatura, ninguém fala, estás a ver? Pá, não me lixem, isto é manipulação de informação. Eu não sei se aquilo foi encomendado, se não foi, whatever. A questão é, se há informação para um lado, tinha que ver para o outro. Mas não é a economia, neste caso, não é a economia nem as finanças que controlam o mundo atualmente, como nós fazemos questão, claro, de pensar, é. Mas sim o medo. O medo é a melhor forma de controlar uma sociedade inteira. Mas o medo é uma arma do dinheiro. Porque o medo é a arma do dinheiro. Ou seja, o dinheiro é o bem final. Isto é o que move, é o que está a mover mais ou menos isto. Para termos dinheiro temos de ter medo? Não. Quem tem este dinheiro todo precisa de ter muita gente controlada com medo. Ok? Repara como agora já vieram dizer, um gajo qualquer veio dizer que afinal se tivéssemos assinado o PEC, o último que não deixaram que passasse do Sócrates, não sei o quê, isto não tinha sido assim. Se calhar foi um bocadinho precipitado. Repara. Andam a gozar com a vida das pessoas. Disseram, é pá, se calhar isto foi um bocadinho à pressa demais. À pressa demais. Há pessoas com fome, meu, e com frio. Portanto, isto não tem nada a ver com pessoas. Há a cena do dinheiro, do poder e não sei o quê, e depois há o medo. O medo é uma arma incrível. Se tivessem dito durante 10 anos, olha, cuidado com estes microfones que estás a usar aqui. São uma merda, um dia morres e é trocotado. Tu de certeza que não punhas só esta esponja. Falavas a esta distância. Passado um tempo falavas aqui. Pá, porque fica, é tipo mindset, é quase um plantado aqui atrás, não andas por ela. O medo é esse, o medo é incrível por causa disso. Mas o medo não vai acabar por também destruir o mundo? Opa, o mundo, quando dizes mundo, é a nossa existência humana nesta bola. Epá, eu acho que sim, acho que nós vamos comer-nos uns aos outros, é inevitável. Agora, o mundo vai sobreviver, vai-nos sacudir como se fosse um cão com pulgas, como diz o Seinfeld. O planeta vai sobreviver à nossa era, não tenho a mínima dúvida. Só estamos aqui como estamos numa casa alugada. Epá, estamos, não soubemos aproveitar este sítio incrível e vamos ser corridos, vamos ser sacudidos. O Seinfeld é que diz isso, o Seinfeld, George Carlin, diz, epá, não se preocupe com o planeta, preocupe-se uns com os outros, porque o planeta vai sobreviver a isto. Já passou por três eras glaciares e por não sei quantos cataclismos e continua aqui. Nós é que não. E agora estamos a dizer, cuidado que o mar vai subir e vai deixar um terremoto que vai deixar morrer 50 mil pessoas em Portugal. É o que é isso? Toda a gente sabe isso. Passar aqui uma faixa enorme, 1755, qualquer dia isso acontece outra vez. Tal como lá vai. Como dizia o Seinfeld, não vão viver ao pé da lava. Diminui a possibilidade de entrar lava dentro da sala. Porque eles sabem que estão ali e vão morrer um dia queimados. O que é que existe de João Campos na série Vida Também é Isto? Oh pai, eu fiz esse... Eu quase que não negociei dois ou três valores pessoais. Ou seja, eu não quero dizer que seja nenhum acólito, como está aprovado, não sou, mas pá, há ali três ou quatro valores que eu queria que ficassem presentes, apesar de não serem tão perceptíveis para quem não me conhece. Mas valores intrínsecos, valores, bom dinheiro. Valores, exatamente, humanos. Ah pá, uma certa pureza que eu sei que sou para os amigos, uma certa quase infantilidade, não posso dizer tão inocente assim, mas tento preservar uma certa pureza infantil que me alimenta e epá, não sou mentiroso, por mais que às vezes me tenha embrenhado em várias inverdades durante a vida, sei que não sou um gajo mentiroso, percebes? Enrolei-me muitas vezes em algumas inverdades, mas tentei que três ou quatro valores assim muito subtilmente ficassem mais ou menos perceptíveis, sabe que aquilo é mais a vida do João Dungo. Foi uma série feita, e vamos aqui utilizar uma expressão da religião, uma série feita à tua imagem? Opa, a minha... Assim, no fundo é uma sátira aos últimos quase 20 anos da minha vida, percebes? Ou seja, em que tu vives... Eu, por exemplo, hoje em dia tenho ambições, não tenho expectativas. Quando tu és mais novo, tens tudo junto, em turbilhão. Expectativas, ambições, desejos, inclinações, ideias de mudar o mundo, blá, blá, blá, blá, blá. Pá, eu hoje em dia digo-te, e vou já dizer, vou fazer aqui uma... contar-te uma lenda que mudou a minha vida quando me contaram numa discoteca, num clube à noite, há muitos anos atrás, que foi a lenda do... Isto vai explicar, vai responder à pergunta. Que é um gajo de 20 e tal anos, 30 anos, todos os dias subia para um palanque numa praça central em Praga, isto é a lenda do velho de Praga, subia todos os dias para lá e falava sobre o mundo, sobre o cosmos, sobre política, sobre amor, sobre sexo, sobre religião. Falava todos os dias. Pá, as pessoas achavam, umas achavam que ele era maluco, outras ouviam-no, outras vaiavam-no, outras aplaudiam-no, etc. Pá, durante 30, 40 anos ele fez isto. Já ele é um velho de 80 e muitos e continua a subir para sempre de uma cadeira, de um calhau, a falar. Entretanto, um rapaz de 30 e poucos anos que passa ali por ele decide abordá-lo. E diz-lhe, oh amigo, tenho que lhe fazer esta pergunta porque eu passo por aqui desde que sou miúdo de escola e vejo aqui e vi-o envelhecer aqui a falar para pouca gente. Toda a gente lhe diz que toda a gente lhe chama o maluquinho da Praça de Praga, não sei o quê. Eu quero lhe perguntar porque é que você faz isto? O que é que o move? E ele diz, pá, no início eu queria mudar o mundo, hoje em dia quero que o mundo não me mude a mim. Portanto, esta é que é a grande divisão daquilo que quando tu és jovem queres da vida, que é, estás cheio de ideias e tens ali uma força que é, parece infindável, em que vais mudar tudo e que vais conseguir e que o meu disco vai ter sucesso e que eu vou tocar ali, vou tocar acolá e com aquele e depois vais crescendo, não quer dizer que vais perdendo ambições, mas vais perdendo expectativas. Portanto, a sátira disto tudo é esse processo de viver da música, de perder sonhos, de me envolver com mulheres, de perder e ganhar amigos, de pá, de ter que sorrir porque as pessoas gostam de mim e de perceber que às vezes não tenho que sorrir porque as pessoas gostam de mim, mas ao mesmo tempo a pessoa não tem, porque gosta de mim, não tem nada a ver se eu estou num mau dia, portanto eu não tenho que passar para cima dela a minha azia, portanto essas coisas todas, a série é mais ou menos isto. O João Nogueira, a tua vontade de mudar o mundo? Pá, na altura era, hoje em dia não. O João Dunga, hoje em dia, a visão que eu tenho dele é um centurião louco, tipo Game of Thrones. Estás a ver? Ou seja, é um gajo que, como vivia do instinto e do sonho e do suor e do fumo e do álcool e de pá, disso tudo, era um gajo que não pensava muito. Tiveste medo quando fizeste esta série que o João Dunga voltasse para junto de ti? Não, ele está junto em mim. Ah, não, hoje em dia somos grandes buddies. Mas voltasse a abrir os olhos e dizer, estou aqui, espera lá um bocadinho, que agora vamos ter que ter aqui uma conversa séria. Não, pá, olha, fiz isto na altura certa. Tive várias propostas para fazer televisão há muitos anos atrás. Foi como encerrar de capítulo. Um adeus. Exatamente. Um adeus não consigo. Porque tenho um carinho especial por pelo Dungo. E quero tê-lo ao pé de mim, como meu siamês. Mas... pá, não tive medo nenhum, porque já não tenho idade para me deslumbrar, percebes? E já não tenho tantos medos, tenho outros, mas não tenho tantos daqueles. Portanto, tenho uma relação ótima com o Dungo, e de vez em quando é como se eu tivesse daquelas coleiras que dão algumas crianças, sabes? Quando elas querem correr e vão, e tu soltas a coleira e aquilo estica, estica, estica, e depois de repente, oi, chega, anda para aqui. É assim que eu vivo com ele, percebes? E é giro porque... durante muitos anos o Dungo era feliz, o Campos não. Depois o Campos foi feliz, o Dungo não. E hoje em dia estão os dois bem, que é muita fixe. Esta série foi melhor que uma ida ao psicólogo? Ou várias idas ao psicólogo, neste caso? Opa! Foi uma forma também de exorcizar aquilo que foste ou aquilo que sempre serás, neste caso? Não, eu filo sozinho, também como psicólogo. Fui várias vezes e aconselho as pessoas a irem, é incrível. A psicoterapia é uma cena incrível. Não é exorcizar, foi tipo quase dizer assim, olha, agora que tenho 40 anos, epá, vou mostrar um bocado à malta o que é que foram os anos 90 e até 2000 e qualquer coisa. Estás a ver? Vou mostrar um bocado à malta como é que este gajo viveu a vida. É um bocado por aí. E não tiveste medo que os teus próximos reagissem mal a que contasses a história dessa tua vida, esse pedaço da tua vida em televisão? Pá, medo não tive, mas pensei nisso, tanto é que... Não diria medo, ver ali tentei, uma realidade não, retratada que tentei, realmente se passou, mas... Tentei proteger as pessoas que eram, pronto, que deambularam na periferia deste meu caminho, portanto aquilo é sobre mim, é onde eu é que não me levo a sério, eu é que, estás a ver, ou seja, eu é que sou risível, eu é que tenho ideias que não fazem sentido nenhum na cabeça de ninguém, mas se tu pensares bem, em vários momentos lá eu protegi o Maia que não quis entrar na série, eu protegi-os a eles, protegi a alguns amigos, e porque, epá, isto foi uma decisão minha, portanto eles não têm que ser avisados diretamente neste meu pastel de bacalhau. Mas soube bem reviver todos esses momentos que passaste para a imagem, para a televisão? Epá, soube, rimo bué, diverti-me, epá, gostava de ter feito com outro tipo de tempo e outro tipo de condições que não havia para ninguém, que é para poder usufruir mais, muitas vezes estávamos a filmar e depois tínhamos trabalho a seguir, tínhamos que ir correr, acabámos por ir rindo e usufruindo disto em coffee breaks, estás a ver? Portanto, aquilo não quer tirar beleza nenhuma à cena, mas pá, foi feito com a boa vontade de muita gente, com a boa vontade acima de tudo da produtora, da YouFirst, que foi a que levou isto. Eu nunca quis fazer isto. Atenção! Quantas chamadas é que tiveste que atender no teu telemóvel para fazer esta série? Não, nada nenhuma. Ou seja, isto não foi uma ideia minha. Eu vim de Amsterdão e vinha carregado de poesia na corrente sanguínea, ok? Pá, e cheguei cá e fui ao programa do César Mourão tocar uma música. O César Mourão teve um programa muito giro, um talk show para algo completamente diferente. Eu fui lá e vinha ainda meio cheio de poesia na retina. E o Golão, Pedro Golão, o guionista do César, estávamos à conversa e eu estava a dizer, pá, eu vou desistir disto tudo, vou-me embora, não, estou farto da música, estou farto do país, estou farto das pessoas, estou farto de não haver perspectivas, estou farto das pessoas não rirem, não se tratarem, é mesmo a bazar, porque eu arranjei um emprego em Amsterdão, num restaurante. Estava-lhe a dizer isto tudo e ele dizia, pá, tu és um cromo do caralho, então agora vais-te embora, vais trabalhar num restaurante, mas estás a brincar comigo, ó. E estávamos ali à conversa e ele disse, olha, tu és, vou-te fazer um programa de televisão sobre ti, porque isso é, pá, é de ir às lágrimas. E eu, está bem. E eu, já, já, faz. E ele fez. Depois apresentou ao Bruno, o produtor da série, que fechou aquilo em business plan, apresentou ao Buxerri, o Buxerri disse, bora. E fizemos. Mas retiraram-te, neste caso, do abismo nessa altura? Não, não, não, não. Epá, eu estava só... Essa ida para a Holanda não foi esse tal buraco negro onde estavas a cair? Não, por acaso não. Mais uma decisão? Não era, estava triste, percebes? Eu estou triste com o meu país, percebes? Estou triste há muito tempo. Há muito tempo que estou triste. Houve momentos em que estive perto do abismo. Hoje em dia estou só triste. É porque percebes? Gostaste do teu país que te sentes triste? É, como é óbvio. Se não estava-me a cagar e tinha-me ido embora, quando me puseram para ir embora, eu tinha eu 20 e tal anos. Porquê que gostas de Portugal? Ah pá, porque isto podia ser a Califórnia da Europa. Percebes? Porque isto podia ser a geografia, portanto, agora vou defender-nos um bocadinho. É, também é a geografia que faz de nós o povo que somos, não é? Somos tão periféricos que acabamos por ser periféricos uns aos outros. E, mas ao mesmo tempo, se é preciso um brasileiro, isto não tem nada de anti-Brasil, eu tenho família no Brasil, mas um selecionador nacional pedir às pessoas para pôr uma bandeira de Portugal nas janelas e toda a gente pôs. Se é preciso uma Marisa de fazer-nos sentir, no fundo, quase uma analepse do que se sentiu com a Amália, um Eusébio para celebrar-se a morte de uma pessoa importantíssima, pá, um Cristiano Ronaldo ganha o Bola de Ouro. Portanto, nós temos aqui uma cena de uma vontade de sermos nação que depois, no dia a dia, não conseguimos materializar. O que eu gosto deste país é, pá, realmente é muito bom viver aqui. É bom. O país tem um clima ótimo, tem muito mar, adoro mar, tem serra, tem, em termos de regiões, todas elas são incríveis, todas. Uma das vantagens de ser músico há tantos anos é que conheci o país todo e este país é inacreditável. Acho que a malta mais nova devia sair para ir ouvir os cotas a falar, percebes? Os cotas que eles trabalham de sol a sol, porque têm uma visão muito mais, se calhar, simples. Dura, mas simples da vida. Portanto, nós temos estas coisas todas, esta mescla de coisas, e é bom viver aqui. Acho que podíamos, somos um mercado pequeno, mas podíamos ser um bocadinho mais competentes como nação. Não competentes. E não nos mentiram ao longo de todo este tempo? Como? Não nos mentiram ao longo de todo este tempo? Se não nos mentiram, mentiram, claro, têm mentido muito. Têm mentido muito. Eu senti-me traído por uma certa esquerda portuguesa. Pá, eu nasci em 73, eu cresço com um placar vermelho com os direitos da criança, percebes? A minha mãe me diz, filho, isto agora é uma conquista nossa para ti, isto vai ser para ti, tu agora vais ter mata de possibilidades. Obviamente que eu tive mata de possibilidades, tive direito a ensino, tive direito à assistência médica, tive direito a mata de coisas, mas o que eu sinto é, 40 anos depois, as conquistas foram filosóficas. E em termos de... Nós ainda temos um dos melhores serviços nacionais de saúde do mundo. Mas é filosófico. Em termos práticos, para um país tão pequeno, temos... aquilo que nos define é estradas incríveis sem carros a passarem lá. É o que nos define. Como é que conseguimos gostar de algo que nos mente tantas vezes? Opa, porque é da mesma maneira que se tu tiveres com uma mulher fácil... te desinteressas, ou ao contrário. Portugal é difícil? Epá, essa pergunta... Epá, é, tem que ser difícil. É isso que nos dá prazer em gostar do nosso país? Essa dificuldade que o país nos mostra todos os dias? Já passei isso, já retirei esse romantismo. Já passei, houve uma fase que sim, epá, isto é assim, é giro. Não, já passei. Não, quero resultados, não me lixem, pá. Farto-me de trabalhar, pá. Não me lixem, quer resultados. Eu não estou a coçar a micose, e desculpa a expressão, não estou a coçar a micose de tudo em casa, meu. Estás a ver? Eu entreguei muito àquilo que faço, ao meu métier, fiz tudo, tentei defender uma classe, tentei fazer com que as pessoas, quando fossem ver um espetáculo, não fossem a ver uma aparelhagem orgânica, fossem perceber que era um espetáculo e muitas vezes abanei-lhes um bocadinho as consciências, no meu dia, pá, pensem lá um bocadinho, pá, vão lá votar, porque quando a gente não vai lá votar, eles dizem assim, o povo é burro, como é que se podem queixar? Percebes? Ou seja, um gajo tenta sempre que isto funcione. Eu acho que a malta, pá, não sei, está noutra, meu. A malta está numa de se esconder por trás, por em toldos de praia, 500 euros por mês. A malta quer toldos, meu. A malta quer ter sol, mas quer ter um tolo. Estar ali, pá, ok, está sol, está fixe, mas aqui está sombrinha, está bem, aqui no meu quintal. Tenho aqui o meu retângulo, e atenção, o meu retângulo, depois, como o sol se mexe, o sol mexe, e o meu retângulo de sombra vai mudando, mas é meu, e eu vou empurrar outra pessoa porque o meu retângulo de sombra está aqui, pá, tido lá daí o seu pé do meu retângulo de sombra. Falta-nos um sentido coletivo. Falta, como é óbvio, como é óbvio. Mas nós, como povo latino, há pouco falávamos sobre isso, e como também no extremo mais ocidental da Europa não deveríamos ter um sentido mais coletivo das coisas, porque é que nos tornamos tão individualizados? É exatamente porque eu estava a dizer há bocadinho, é por sermos periféricos. Repara, isto não funciona. Só se quem puder? Não é tanto, mas é quase. Não é tanto, mas é quase, porque esta cena, até os descobrimentos. Epá, nós estávamos ali, ao lado da água. É natural que fôssemos nós os primeiros. Não estou a tirar mérito, mas é natural. Os holandeses sabiam disso. Os ingleses também estão mais longe. Os espanhóis também, mas também estão mais longe. Portanto, mas os espanhóis podiam ser primeiro, pá, porque nós estamos ali. Depois o problema aqui é, ok, descobriste, e agora? Todo o nosso processo de descolonização é uma vergonha. As mais-valias das menos-valias de termos sido um pseudo-império, porque tem sempre menos-valias, que é, há sempre uma aculturação, há sempre, obrigámos um povo a estar sob a nossa alçada, mas estas são as menos-valias, como é óbvio, humanas, políticas, sociais, culturais, etc. Agora, e as mais-valias? Epá, não me lixem, eu não sou hipócrita, já que isto aconteceu, mais-valias. Sabes como é que era a nossa alcunha no século XVI? Os casados, pá. Nós chegávamos a um sítio, ui, muito bem, 5 indígenas para 5 dias de semana, chicote, e estamos ali, estamos bem. Croa, esquece, já foi, já era. Croa, o que é isso? E este é que é o nosso espírito. E agora temos um governo a mandar a malta embora. Vamos-se embora. Temos mão de obra especializada. Sigam o seu caminho, pá. E o gajo pensa, isto não está a acontecer, meu. Estás a ver? Portanto, nós somos o país latino mais periférico. No fundo, temos um bocado esse complexo. Porque a Espanha, que está aqui ao lado, que tem tantos problemas ou mais que nós, é um povo e tem diferenças regionais de soberania até, e os gajos condicionam nem. Nem que haja porrada, olha os gregos, que tinham 23 vencimentos por ano, percebes? Quando chegou a altura de dizer, oi, vocês também fizeram isto e acendeu a Segunda Guerra Mundial, calma, mansos aí, mansos, franceses, queima logo autocarros. Eu não estou aqui a fazer não estou a instigar a violência, pá, pública e a convulsões aí de rua. E se calhar, mas cá devíamos ter ido à Segunda Guerra Mundial, percebes? Cá devíamos. Somos uma soma de erros e de más decisões? Ah, pá, somos tão neutros que nem sequer podemos ser Suíça. Pá, é verdade. Gostamos tanto de estar no meio que perdemos imenso com isso? Ah, pá, vemos um bocado as coisas acontecer. É a mesma coisa que tu querias dizer. Epá, eu sou do Benfica, né? Mas se eu ver um Benfica Sporting sem ser de nenhum deles, o que é que tu vives daquele acontecimento? Ok, por exemplo, vês desporto e tal, mas pá, ficas ali um bocadinho tipo, epá, ok, olha, eu até acho que os vermelhos estão a jogar bem. Olha, já venho, pois liga. Epá, quer dizer, é um bocado aquilo que nós fizemos. Foi, em vez de termos aproveitado, e estamos a fazer algumas coisas, atenção, eu tenho uma, nos últimos anos senti assim uma esperança que não assumi muito, porque vejo malta da tua idade, malta mais nova, com cabeças muito giras. Também vejo malta mais nova com cabeças muito estúpidas, mas vejo gente nova com cabeças muito giras e empreendedores e graças. E isso dá-me a dar uma certa, porque eu acho que é quando tu estás limitado que tu consegues fazer conquistas visíveis, palpáveis, é quando tu tens limitação. Percebes? Quando estás entre a espada e a parede, também. Yeah, óbvio, desvias-te. Qual é o lugar da música no mundo? Opa, a música é a forma de arte para mim mais epá, uma das, mas epá, para mim que me toca muito, epá, mais metamorfósica, sabe? Ou seja, a literatura também. Ler o mesmo livro com uma distância de 10 anos, a experiência é pode e será provavelmente completamente diferente. Mas o lugar da música no mundo, pá, eu acho que a música tem... A música não precisa de tradução, percebes? Ou seja, a música é como se fossem os bebés a falarem um com o outro. É assim a definição, pá, é tão subcutâneo, é tão... tu reages à, tu até reages fisicamente à música que tu não gostas. A música, o lugar, a música devia ter um país a gerir aquilo que saía de lá. Yeah. A música, é, pá, é, a música é tudo para mim. O verdadeiro João Campos está na música? Está, está, cada vez mais. É onde te entregas de alma e coração? Pá, eu tenho um bocado, eu sou um bocadinho... Ou ainda colocas restrições? Não, eu sou um bocadinho, eu entrego-me com alma e coração a praticamente tudo o que faço. E por isso sais desiludido? Sai magoado, como magoado, é, ferido, ferido, não é? Porque tu entregas de uma maneira que ficas cheio de nódoas negras, mas faz parte, e eu gosto disso. É, pá, sou incapaz de, pá, de meter nas cenas a meio gás, pá, meio gás, meu. Meio gás é uma cena que não faz sentido. Por isso é que um gajo fica mais cansado, também te expões mais, erras, como é óbvio, não é? Quando te entregas de alma e coração e queres fazer aquilo muito bem, e queres que toda a gente esteja bem ao teu lado, e queres, que, pá, de vez em quando, pá, pronto. Lesionas-te nos ligamentos cruzados anterior do joelho. É uma lesão que está a aparecer muito agora no mundo do futebol. Yeah, sempre bom, sempre bom. E onde é que a música erra hoje em dia? A música erra? Sim. Ah, pá, ou a música não erra? Não, não erra. Eu... É uma questão apenas e só de gostos. E há. Ah, pá, vamos, de uma forma muito simplista, pá, a música é tudo. É uma forma, não, é uma forma de comunicação artística, de expressão, que pode ser pensada, desenhada, engenhada, estás a ver, arquitetada para um fim, e se pode retirar todo o romantismo do compositor, do artista, que tem um percurso, pronto, aos puristas e aos que não são puristas, mas a música, per si, quando sai cá para fora e vai à procura, como se fosse um vírus, vai à procura das pessoas, e as pessoas gostam, pá, funciona. O que eu acho que está mal na música, o que erra é a indústria, ok? É a indústria. A indústria errou muito, e há de errar sempre, é cíclico, não é? Mas a música não erra, pá. Mesmo a música de merda, meu. Pá, as pessoas gostam, pá, as pessoas gostam de Anselmo Ralph, o que é que eu hei de dizer? Vou dizer, é pá, vocês estão erradas. Não, curtam, é como o cinema do vinho. É pá, eu adoro vinho. E, pá, e o vinho é uma experiência, poética, física, psicológica, emocional. Beba o vinho. Agora, eu exijo muito mais de um vinho que me custa 50 euros a garrafa do que exijo de um vinho que me custa 3 euros. Não quer dizer que não beba os dois e não usufrua dos dois. Pá, se tu gostas de beber vinho de pacote, aquele de culinária, pá, que não se bebe, pá, bebe. Quem sou para dizer? Estás errado. E porquê é que a música vive com discussões a um nível que nós já falamos aqui há pouco de Cristiano Ronaldo versus Messi? Porquê é que há essa tendência cada vez mais também para discutir o que é que se deve ouvir e o que não se deve ouvir no mundo da música? Ah, pá, porque... É a necessidade de consenso, é a necessidade de mostrarmos que somos cool, entre aspas. Yeah, meu, há uma cena de vaidade e de estética que sempre houve. É a atenção também do nosso eu. Eu ouço isto, sou... É cíclico, meu. Pá, a malta do rock and roll, quando começou a aparecer a Flower Power, a malta mais do R&B, começou a importar o sexo e a noite e a boémia para a música, olhava para a malta do rock and roll, tadinhos, meu, vocês são estaninhos, a música dos pais, né? E sempre houve, né? Depois, nos anos 80, eu vivi que era heavy metal, pá, havia os gajos dos Vanguarda, que haviam os Cure, haviam os Joy Division, e depois havia a malta dos Bros e da Kylie Minogue e dos Modern Talking, depois havia, pá, sempre houve elite. Hoje em dia há menos, muito menos. Hoje em dia a cena é muito de lifestyle, percebes? É que a cena é muito da forma, tanto vais ver um DJ ao vivo como depois vais ver os Metallica. E isso tem o lado bom e o lado menos bom de tudo, né? Mas hoje em dia, pá, o que eu sinto é que a malta ouve as canções que gosta. Também temos esse receio de nos definir com a música, fazendo... Sempre foi, pá. Sempre, pá, tu... Mas nessa noção de lifestyle, a música não era um lifestyle como é agora. Havia as bandas de culto, havia algo que tu seguias, e agora a música é... Eu ouço esta banda que apareceu agora, mas já conhecia antes... Sempre houve isso. O que eu acho é que hoje em dia, como não se compram discos, percebes? Aquilo que tu vês, só. Portanto, eu lembro de comprar discos e ficar 2 horas em casa a ler as letras, a ler os agradecimentos, o que é que eles usavam, quem é que era o manager, quem é que tirou a fotografia. Hoje em dia, tu tens, a música é muito mais, tudo muito mais rápido, é um cliquezinho, tens a música contigo, e o que tu vês são os vídeos no YouTube e vês o estilo dele a vestir e tal, e depois vês os festivais onde ele, há festivais que são mais cool que outros. Um Rock in Rio é um family show, aquilo é um festival mainstream, toda a gente vai, eu também vou, mas era muito mais giro ir ao Coachella ou ir ao Primavera, era muito mais fixe. E pá, isto das pessoas vão vivendo, no fundo as pessoas querem pertencer a eventos só. Raramente, eu acho que as pessoas já não seguem carreiras, o que é muito cruel para nós músicos, porque estás sempre a querer agradá-los, não querendo, porque faz a música que queres e os teus fãs gostam ou não gostam, não é? Se os teus fãs desistem de ti porque já não tens um êxito, é muito cruel para um músico, não é? E então eu acho que a malta agora quer pertencer a eventos, chamado o evento da vida do Facebook, é eventos, é cães, não é? Praias, cães, agora a cena dos cães, tá, o Facebook está cheio de cães, e eventos de, que são todos de ativação de marca. Eu vou ver um festival, tenho ali o Tom York a cantar e tenho um T azul de TMN ao lado, a mim chateia-me, por exemplo. A mim chateia-me. As pessoas querem o próximo like no Instagram? Querem. Ou no Facebook, neste caso. Querem. E isso já é... é analisado sociologicamente, psicologicamente, aquilo é uma aprovação de uma coisa que tu criaste ali num gadget e que comunica aquilo que tu queres ser para as pessoas. Podes não ser verdadeiro, nós podemos ser o que quisermos nas redes sociais, que é muito fixe também. Faltam 5 minutos para terminarmos mais uma edição das Conversas de Esquina. No que é a indústria da música errou? Opa, a indústria da música não se preparou para o que estava a acontecer. E eles sabiam que isto estava a acontecer. Portanto, eles mifraram até poder. E agora, que foram todos despedidos e que estão, em que as editoras estão em falência técnica, não é? Agora sim estão a tentar recuperar uma indústria adaptando-se à realidade tecnológica, não é? E é aí que eles erram, porque eles não conseguiram acompanhar a evolução do consumidor. Portanto, eles tomaram o consumidor como garantido. Ok? E agora vêm as guerras com o Spotify, como houve com o Napster, e como houve com o Mata de Cenas, e depois com o iTunes, e depois com não sei o que mais, e com a eterna questão da internet, que a única coisa que eu acho que dava para resolver isto minimamente era as operadoras têm que dar dinheiro aos artistas. Não, porque não podes policiar a internet. Eu lembro no meu tempo, esperava pelo Rock and Stock ou pelo Oceano Pacífico, ou com a cassete no rec e no pause, e assim que ele dizia, agora vamos ouvir o tema dos Iron Maiden ou dos Se Fosse Quem Fosse, está a gravar. É a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. E no entanto, eu comprava discos, tenho centenas de vinis, centenas de CDs, centenas de filmes, gosto de comprar, sou colecionador, sou estúpido. Gasto dinheiro, agora já não há, mas pronto, de vez em quando tem que ser, para a minha sanidade mental. Eu acho que é aí que eles não se posicionaram, percebes? Não perceberam que isto tinha que dar uma grande volta para as pessoas continuarem a gostar de ter aquela obra com eles. Quem é hoje o João Campos? Pá, hoje sou um gajo que deu biberon há bocadinho, deu um beijo na mulher e disse, olha, vou fazer uma entrevista. E nem sabia como é que se chamava a rádio. E hoje falei com quem? Com o João Campos ou com o João Dungo? Ou falei com os Falaste com os dois. Falaste com os dois. O João Dungo estava mais adormecido, porque a esta hora ele ainda está um bocado e tal, ainda a acordar. O João Campos não, já está acordado há mais tempo. Já está acordado há mais tempo. Como é que o João Campos daqui a muito, muito tempo gostava de ser recordado? Opa... um gajo verdadeiro e livre. E o João Dungo? Um maluco do caraças. Um maluco do caraças. Livre também. Está feita mais uma edição das Conversas Esquina com o João Campos e João Dungo. Estivemos dois convidados ao Guinédito aqui nas Conversas Esquina. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Boa tchau, semana. Obrigado. Até à próxima semana. Aproveitem a vida. Tchau, tchau.